tua chuva. Lava-me, Senhor, com tuas águas, me limpa, Senhor, com a tua chuva. Lava-me, Senhor, com tuas águas. Ele descerá como chuva sobre a erva, como os chuveiros que umedece a terra. Ele descerá como chuva sobre a erva, como os chuveiros que umedece a terra. Elias clamou ao Senhor, pediu fogo e Deus mandou. Elias clamou ao Senhor, pediu a chuva e Deus derramou. Derrama tua chuva, Senhor, pra curar a minha dor. Derrama tua chuva, Senhor, pra lavar minha vida. Transborda e inunda meu ser com teu poder. Transborda e inunda meu ser com teu poder. Derrama, derrama, derrama, derrama a tua chuva. Derrama, derrama, derrama, derrama a tua chuva. Elias clamou ao Senhor, pediu a chuva e Deus derramou. Derrama tua chuva, Senhor, pra curar a minha dor. Derrama tua chuva, Senhor, pra lavar minha vida. Transborda e inunda meu ser com teu poder. Transborda e inunda meu ser com teu poder. Derrama, derrama, derrama, derrama a tua chuva. Derrama, derrama, derrama, derrama a tua chuva. Senhor, com a tua chuva. Lava-me, Senhor, com tuas águas. Me limpa, Senhor, com a tua chuva. Lava-me, Senhor, com tuas águas.